Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quarta-feira, dia 12 de novembro, está entrando no ar o seu Tema Livre, nós vamos tratar hoje de diabetes. É, o Dia Mundial da Diabetes é o próximo dia 14, portanto, a próxima sexta-feira. E isso, esse evento, esse fato enseja o programa de hoje com a participação da doutora Cláudia Piper, que é coordenadora do Departamento de Transtornos Alimentares da Sociedade Brasileira de Diabetes e também mantém o tio João, ou, perdão, tio Julião, que é a página aqui no Facebook, é uma página, na verdade, é um tiojulião.com.br. Ela vai falar sobre essa página daqui a pouco, é interessante a gente saber informações sobre isso. Também conosco aqui o Rodolfo Mutzenbecher, que é engenheiro e diabético há 49 anos. Também a Solange Ferman, doutora da Associação dos Diabéticos da Lagoa, e mais um que eu não sei quem é você, bom dia. Chega perto do microfone, bem pertinho do microfone. Bom dia. Eu sou Maíra Cristina, diabética desde junho. Cristina o quê? Da Silva Hipólito. Cristina, você é diabética, novinha diabética, né? Uhum. Pois é. Bom, o diabetes é uma doença, uma patologia que é tão disseminada quanto pouco conhecida, pouco combatida, e é tida como a assassina invisível. As pessoas usam esse termo assim, que eu acho um termo um tanto macabro, mas a verdade é que é preciso cuidar, é preciso ter cuidados com o diabetes, e isso realmente preocupa. E eu gostaria de abrir aqui o programa com a participação da Cláudia Piper, para ela dar um apanhado geral. Primeiro, a propósito do dia 14, se é que há alguma coisa prevista, caminhada, corrida, qualquer coisa assim, se há esses mutirões de exames de glicose que costumam acontecer, aferição de glicose, essas coisas todas, você podia dar uma informação pra gente? Bom dia. Sim, pois não, bom dia, Golo. Eu gostaria de agradecer o convite aqui pela Sociedade Brasileira de Diabetes e falar para vocês que o Dia Mundial, ele é comemorado realmente, como está dizendo o nome, no mundo todo, é considerada a Sexta-feira Azul. Então, a partir dessa semana, agora já são colocados monumentos da cor azul, inclusive o Cristo Redentor, o IED, que é o Instituto onde eu trabalho, Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. E é muito importante que o diabetes, apesar de ele já afetar cerca de 12% da população no Brasil, na realidade, muitas pessoas podem ter diabetes e não terem sintomas, sobretudo a pessoa que já tem 40 anos ou mais de idade. Essas pessoas podem passar com a glicose alta, sem saber, no sangue, de uma forma desapercebida, porque pode não ter os sintomas e sinais clássicos de diabetes, que seria comer muito, ter muita fome, urinar muito, beber muita água, ter muita sede, ter cansaço fácil, ter visão turva, ter dificuldade para cicatrização dos tecidos, ter dormência nas pernas. Pode passar 6-7 anos sem ter esses sintomas. Isso é o quadro muito comum no diabetes tipo 2, mas 50% da população que tem diabetes pode não saber. Por quê? Porque a pessoa só passa a ter sintomas quando a glicose está, em geral, maior ou igual a 180 no sangue, ou às vezes um pouco mais, até 200, 240, então pode passar desapercebido. Já a criança e o adolescente, ou até mesmo recém-nato, até a faixa de idade, 30, 35 anos de idade, é considerado diabetes tipo 1, e aí é um pouco diferente. Aí a gente vai, inclusive, ter aqui, pelo que eu estou vendo, tem um relato de uma recém, né, a Mayra recém-diagnosticada aqui, diabetes tipo 1, no qual a pessoa perde peso com uma facilidade maior, em cerca de 1 a 2 semanas, pode perder 4, 5 quilos, tem realmente muita fome, muita urina muito, bebe muita água, muita sede, cansaço, pode ter dor abdominal, pode vir até quadro de vômitos e abrir com um coma pelo diabetes, pelo açúcar alto, chamado de cetoacidose diabética. Mas essa semana são mobilizados ações em todo o Brasil. E no Rio de Janeiro, a gente vai ter uma corrida na Lagoa, que vai partir às 8 horas do Parque dos Patins. Lá vai ter também medição de glicemia capilar e acredito que vai ter outras ações que a Associação dos Diabéticos da Lagoa vai falar, acredito que a Solange vai estar falando alguma coisa a respeito disso. E vamos ter também um congresso regional, pelo primeiro congresso regional de diabetes, que são para os profissionais de saúde e médicos lá no Royal Tulip. Então, além disso, claro, cada hospital, cada local está fazendo também a sua ação de mobilização dos seus pacientes. Nós no IED fazemos sempre, porque a gente tem uma unidade de educação em diabetes lá. Então, todos os dias, a gente bate papo com os pacientes, leva para ele temas diferentes relativos ao diabetes. Enfim, o diabetes, é muito importante a gente saber qual é o nível de glicose no sangue que dá o diagnóstico, né? A pessoa diz assim, bom, como é que eu vou saber que eu estou com diabetes se eu não tiver sintoma nem sinal nenhum? Se a glicose estiver em jejum, colhida no laboratório, maior ou igual a 126, é diagnóstico de diabetes. Porém, é necessário que a pessoa repita essa dosagem. No entanto, se ela fizer a dosagem de glicose no sangue em qualquer horário do dia, independente dela estar em jejum ou não, e tiver maior ou igual a 200, somado também à presença de sinais e sintomas típicos que eu falei, que é ter muita sede, beber muita água, urinar muito, etc., também é diagnóstico de diabetes. Então é interessante porque o teste que é feito no dedo, nas campanhas, né, na rua e tudo, é a glicemia da ponta de dedo, a glicemia chamada capilar, onde faz um furinho no dedo e o aparelho faz a leitura com o glicosímetro. Esse é um rastreamento. Claro que se a pessoa apresentar 300 naquele momento, vai repetir até no aparelho e vai encaminhar para um posto de saúde, já é praticamente claro que existe um diagnóstico ali de diabetes. Mas só se tem a confirmação realmente quando é colhido o exame de sangue no laboratório. E em jejum de 12 horas, em jejum, que é o melhor, de 8 horas no mínimo. 8 horas, pelo 8 horas no mínimo. E quando a pessoa tem aquele que não está... Por exemplo, muita gente tem glicose, glicemia, que é glicose no sangue, que vai de valores que vão assim, até 100 é o normal, 70 até 100, até 99 na realidade. É. De 100 a 125, acima de 100 a 125, é aquilo que o pessoal chama que está no pré-diabetes ou com o que antigamente chamava intolerância à glicose. Essas pessoas que estão nesse grupo são pessoas de muito risco de desenvolver diabetes. E, por isso, podem até ter necessidade de fazer aquele teste. Aquele teste, o pessoal fala, a curva glicêmica. O que é a curva glicêmica? Eu ia falar da curva glicêmica. As pessoas tendem a achar que curva glicêmica é um negócio muito trabalhoso, muito complicado, que você perde amanhã, essas coisas assim. É muito simplificado o exame. A pessoa colhe em jejum, né, a glicose, toma um líquido doce com 75 gramas oral de glicose e em seguida, 2 horas depois, ela colhe de novo o exame de sangue. Então, é o teste de tolerância oral à glicose. É assim que se faz atualmente. Isso quando é existe uma suspeita. A absorção da glicose no organismo, no sangue e a produção de insulina do organismo. Exatamente, né? A capacidade do organismo do liberar a insulina, produzir insulina. Por quê? Porque o diabetes acontece quando existe uma falta de produção da insulina de uma forma absoluta, total ou relativa. Absoluta seria quando, por exemplo, acomete as crianças, adolescentes, adultos jovens que fazem o quadro de diabetes tipo 1, que eu falei que é uma forma mais aguda dele aparecer, mais rápida de aparecer os sintomas, e que tem que tomar insulina para fazer o tratamento. E o diabetes tipo 2, ele já acomete a população, né, com 40 anos ou mais de idade. E é a maior parte do número de diabéticos que a gente tem no mundo. 90% da população que tem diabetes é do tipo 2. E os fatores de risco que tem ligados a isso são a obesidade, que todo mundo fala. Pô, esse negócio de ser obeso, todo mundo que é obeso vai ter diabetes. Nem todo mundo que tem obesidade vai ficar diabético. Porque depende também de uma herança genética. Depende que você tenha fatores na família, ou seja, casos na família de diabetes. Então você olha na família e pergunta, ah, meu avô tinha tal, tal. Mas tem gente que, por exemplo, acaba desenvolvendo o que a gente chama de obesidade mórbida, ou obesidade grave, que hoje em dia é chamada. Essa pessoa fica diabética pelo excesso de peso. E tem o grupo de risco de ficar diabético, que é aquele pessoal que acha que não tem nada e tem a obesidade que fica localizada no abdômen, que é a chamada obesidade visceral, que tem a cinturinha aumentada, que parece até que engoliu uma maçã. Então, essa pessoa faz parte do grupo que vai ter síndrome metabólica, que tem resistência para a ação da insulina. E esse grupo é um grupo que chama atenção com a cintura abdominal aumentada. Então, por exemplo, homens, né, a cintura abdominal deve ser mantida para homens abaixo de 100. E das mulheres tem que estar, na realidade, abaixo de 88, porque senão se considera também como um fator de risco para ter diabetes e problemas cardiovasculares, problemas do coração. Hipertensão, aumento das triglicerídeos, que é aumento das gorduras no sangue, aumento do colesterol e, sobretudo, a diminuição do colesterol bom protetor, que é o HDL, o colesterol, que a gente chama do colesterol herói. Então, essa obesidade localizada em abdômen, que é a obesidade visceral, ela é perigosa e pode passar desapercebida. E por isso que muitas pessoas podem ter diabetes sem saber. Passa 6, 7 anos escondido. Diabetes tipo 2, diferente do tipo 1. Tipo 2, precisa fazer dieta, precisa tomar comprimido para tratar o diabetes e muitas vezes vai até precisar tomar insulina também. Cristina, eu queria que você entrasse. A Cristina é uma jovem aqui da mesa e ela teve o diabetes detectado agora há 5 meses. Qual é a sua idade, Cristina? Bom dia. Bom dia, eu tenho 18 anos agora. Fala mais perto do microfone, tá? Bom dia. 18 anos. 18 anos. Como é que você descobriu, como é que você sentiu, como é que você foi parar nesse diagnóstico? Eu, como a Cláudia disse, perdi muito peso, cheguei aos 35 quilos, bebia muita água, acordava no meio da noite para beber água e fazer xixi, urinar, e comia desesperadamente, e minha mãe viu e me levou no clínico geral, só que ele me diagnosticou como do tipo 2. Então, aí depois eu fui num memorial infantil, no qual fizeram um teste capilar em mim e minha glicose deu 433. Eu fiquei internada durante 4 dias para fazer o tratamento preliminar, aprender a usar insulina e depois disso eu fui liberada. Agora eu consigo controlar cuidadosamente. Pois é, como é que você controla? O que você faz? Qual é a sua rotina? Eu aplico 4 vezes ao dia, antes do café da manhã, antes do almoço, do jantar e a ceia, que é um lanche da noite. Você aplica o quê? Insulina? É aquela injeçãozinha na barriga, é isso? Barriga. Eu aplico mais na barriga e nas pernas, que pode ser. Sei. Também eu tenho que medir porque eu uso 2 insulinas. Uma NPH, que é duradoura, durante umas 6 horas. E a regular, que é de acordo com o resultado da glicose. E eu levo a insulina em tudo quanto é lugar, para escola. E você tem percebido, desde que você começou o tratamento, é óbvio que você percebeu que está sob controle o seu nível de glicemia, né? Tá sim, ela tá bem controlada. Eu até voltei a ter o peso que eu tinha antes e engordei mais do que eu pesava. Quer dizer, pra quem não tá vendo e ninguém tá vendo, porque isso aqui é rádio, a Cristina não é nada gorda, a Cristina é magrinha. A Cristina veio aqui trazida pela Solange Ferman, que é da Associação dos Diabéticos da Lagoa. E eu gostaria, Solange, que você abrisse, falando do caso da Cristina, como é que você resolveu trazer a Cristina, que ela nem tava na ideia do programa, você que achou legal trazer, porque é muito oportuna realmente a presença dela aqui. Bom dia. Bom dia. Eu sou dentista, eu me aposentei 2 anos e, assim, com um propósito, firme propósito, de trabalhar em educação com diabéticos. E o que eu percebo, assim, é que, eu vou te dar um exemplo. Não adianta você dar um carro para uma pessoa se ela não sabe dirigir. Não adianta a gente dar medicação se as pessoas não sabem usar, não sabem como fazer no dia a dia. Quer dizer, não é só a medicação. Além da medicação, como se comportar, como socorrer numa hipoglicemia, nas situações todas do dia a dia. E eu tirei isso por mim. Eu sou diabética, eu fiquei diabética na minha segunda gravidez. E é claro, a primeira coisa que eu fiz foi ignorar solenemente, até porque o diabético tipo 2, você nem acredita que você é diabético. tudo normal. É, minha vida era normal, enxergava normalmente, caminhava normalmente, tudo estava bem. Com dois filhos pequenos, um consultório muito cheio, né, trabalhando muito, imagina se eu tinha tempo de lembrar que eu era diabética. Nem pensar. Tudo vira prioridade, menos a doença. Até a hora que você começa a perceber os primeiros sinais. O dia que o paciente senta na sua cadeira, abre a boca e você tem a impressão que ele engoliu um prato de formigas, tudo pretinho, tudo cheio de pontinho, você, peraí, que é isso? Não tinha tanta cárie aqui nesses dentes. São os primeiros sintomas. A partir daí, porque a diabetes interfere na visão, a partir daí eu comecei a ficar preocupada e comecei a cuidar. Mas também assim, fiquei preocupada como? Meu mundo caiu, acabou, não tem mais jeito. E na época, o meu endocrinologista me falou da Adila, lá no Hospital da Lagoa. Falou de quê? Da Adila. Desculpa, eu não apresentei a Adila, mais importante do que me apresentar. A Adila é a Associação dos Diabéticos da Lagoa. Ah. Funciona no Hospital da Lagoa. Sei. E a gente faz essa parte de educação. Então, eu fui à Adila, mas assim, revoltada, meu mundo caiu, eu não merecia isso, tô pagando pelo quê? É o pensamento da gente. E quando eu cheguei na Adila, eu me assustei. Eu vi um monte de gente que vivia normalmente, desenvolviam suas atividades normalmente e cuidavam da diabetes. Era uma questão de mudar a vida no seu dia a dia. E aí eu gostei daquilo, me ofereci para ser voluntária, comecei a atender dentro da medida do possível as pessoas no meu consultório, mas sempre tive comigo que eu ia retribuir o que eu tinha recebido pela Adila. Falei, olha, quando eu me aposentar, a primeira coisa que eu vou fazer é levar esse projeto à frente. Fiz dois cursos de educação em diabetes e estou trabalhando lá assim, me matando, tentando orientar, tentando fazer o convencimento das pessoas, porque a coisa mais difícil é você trabalhar com quem não acredita, não está vendo, uhum. Entendeu? É, eu estou enxergando, não posso estar diabética, estou com um buraco no pé, como no outro dia chegou uma paciente lá, ela está com um buraco no pé, o osso praticamente aparecendo, e eu falei, mas o que, que a senhora toma? Ah, eu tomo remedinho aqui. Falei, mas a senhora não toma insulina? Não, a minha vizinha disse que insulina vicia, então eu não vou tomar. Gente, são coisas assim que, como é que você convence essa pessoa? Essa questão da educação, eu estava até conversando isso antes com a Cláudia, que chegou primeiro aqui na redação. Eu acho que é uma questão, é uma pedra de toque. Não adianta você ficar distribuindo remédios e você fazendo controle. Se você não tem educação, esse tipo de preconceito, de mito, que é uma ignorância, é pura ignorância. Agora eu queria chamar a participação do Rodolfo Mutzenbecher. Becher, que é Júnior. Ainda, quer dizer, isso aí, esse Júnior, ele botou aí pra dizer que não é ele, que é o alemão. O alemão tá lá atrás, ele é da família. Ele é diabético, ao contrário da Cristina, ele é diabético há 49 anos. Portanto, Cristina, você pode ficar tranquila que você vai chegar aonde tá o Rodolfo. Rodolfo, eu queria que você fizesse também um relato breve e rápido da sua história. Como é que você chegou ao diabetes, como é que você descobriu, como é que você... tratou e como é que você tem a sua rotina hoje? Bom dia. Bom dia, eu sou tipo 1, que nem a Mayra, e comecei com 21 anos. É Mayra? É, Mayra Cristina. Mayra. Comecei com 21 anos. Eu já tinha uma noção, por conhecimento geral, do que era diabetes e também tive as mesmas, mesmos sintomas que a Mayra teve, muita sede, muita fome, emagrecimento. Me lembro que liguei para um amigo meu que era estudante de medicina na época e falei o que eu estava sentindo e perguntei para ele, eu estou diabético, não estou? Qual o exame que eu vou fazer? Então ele me disse para fazer um exame de glicemia e foi constatado. Eu convivo com essa disfunção, eu não gosto de chamar diabetes de doença, porque ela é uma disfunção. Disfunção pancreática que tem que ser tratada todo santo dia. É que nem você ter que escovar os dentes todo santo dia para não ter cáries. É a mesma coisa em relação à diabetes. Você não pode esquecer de tomar a sua insulina, no meu caso, que é tipo 1, ou tomar o remédio, no caso, tipo 2. E eu costumo, eu como voluntário também, que sou da Adila, costumo falar que a diabetes é uma mesa de três pés. Tirar um pé, a mesa cai. O primeiro pé é a medicação, insulina ou hipoglicemia antioral. O segundo pé, a dieta, que não é uma dieta de fome, mas uma dieta de conhecimento da quantidade de carboidratos. Muita gente que chega na Adila acha que diabetes é só cortar o açúcar. Não é. Porque nós temos o açúcar embutido nos carboidratos naturais em todas as comidas. E o terceiro seria o exercício físico, que aliás, Maíra, muito me ajudou nesse tempo todo de 49 anos de diabetes. Eu não tenho nenhuma complicação até hoje em relação a diabetes, não pretendo ter ainda nessa vida, justamente porque obedeço a essa lei dos três pés da mesa. Em relação ao diabético em geral, eu concordo com o que os outros falaram, tirar o tabu dessa disfunção, porque é uma questão de realmente conhecimento. Há pouco tempo eu tive num jantar de formandos de escola, e para minha surpresa, apesar dos meus 70 anos, dos presentes, a maior parte não era diabética. O que estava melhor de saúde era eu. Bolas, eu sou um diabético e estou bem. Por quê? Não sou melhor que os outros. Não, é porque o diabetes bem tratado, ele tem uma vida saudável. É, na realidade, qualquer pessoa que tenha uma patologia, se você falou bem essa questão de que diabetes não é doença, é uma disfunção glandular, né? O pâncreas é uma glândula, então não tem problema, ele produz a insulina, deixou de produzir ou não produz por alguma razão, em quantidade suficiente, você tem que suprir isso de alguma forma, o organismo exige. Agora, vocês falaram da Adila e eu me lembrei que o Hospital Pedro Ernesto também tem um centro lá de referência de qualquer coisa do diabético. Vocês têm, você tem informação disso, Cláudia? Na realidade, tem também a UADERJ, que é a União das Associações Diabéticos. Na UERJ tem um centro, sim, de atendimento da doutora Marília Brito Gomes, e que trata também das complicações crônicas. É no Pedro Ernesto, mas tem um novo endereço agora, unidade de diabetes. Saiu de lá da 28 de Não, continua existindo ali, mas tem uma outra unidade específica para diabetes, que a doutora Marília conseguiu uma unidade, eu não sei exatamente o endereço, mas é próximo dali. Então, também tem. E nós temos um Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia que fica na Corvo Filho, número 90. Mas todas essas unidades são unidades referenciadas. O que significa isso? A pessoa não pode chegar lá e querer ser atendida na unidade, porque existe um sistema hoje chamado SISREG, o Sistema de Regulação de Vagas, assim como o Hospital da Lagoa também, que é excelente para atendimento do diabetes, o Hospital dos Servidores, mas a pessoa não consegue ter acesso a essas unidades a não ser pelo esse Sistema de Regulação de Vagas. Então, digamos que você tenha a necessidade de ser atendido em uma unidade terciária, como é o caso dessas unidades. O que são unidades terciárias de atendimento? São unidades que atendem o paciente com necessidade de aplicação de insulina, de uso da insulina, e também com complicações já do diabetes, como com retinopatia, que é o problema da retina, da visão, que até a Solange falou, com problema de neuropatia, que é o problema, realmente falta sensibilidade nos pés, que esse paciente que ela falou, realmente para chegar um furo no pé, um machucado tão grande, é porque ele perdeu a sensibilidade e machucou aquele pé, e aquilo foi aumentando, e a circulação também não estando boa, causa tudo isso. E o problema nos rins, que é a nefropatia diabética. Então, essas unidades são unidades que você não consegue chegar lá, bater na porta e entrar. Agora, o sistema de saúde mudou, né? Então, você tem que ir na UPA ou no posto perto da sua casa para ter a referência e a orientação para o local. E ser encaminhado, então, né? Ser encaminhado. Sem isso, a pessoa não consegue ter o atendimento adequado. Então, por isso que a gente tem que realmente educar. Exatamente como a Solange falou, ele esqueceu do terceiro pé. É o quarto pé. O quarto pé é a educação. Eu boto ele como o primeiro pé. É porque ele é de uma idade mais antiga. Eu queria voltar essa questão da mesa dos três pés. Eu prefiro o primeiro pé, educação. Educação é a base do tratamento. Que eu acho que a educação é a base dessa mesa de três pés. Faz parte dos três pés. Pois é. É fundamental. Os três pés que ele fala aí, porque você está tratando só da patologia, né? Esse quarto pé é absolutamente preventivo, ele é totalmente cultural, ele é uma coisa de... E é nesse pé que eu gostaria de centrar agora a conversa, porque eu não acredito que seja solução a gente ter a distribuição de remédios nas farmácias populares, como nós temos hoje, o encaminhamento pelos postos de saúde ou pelos planos particulares de saúde, e isso sem você ter a orientação, como a Cristina teve, a orientação que você tem que ter um acompanhamento permanente. Não adianta você ficar tomando remédio e achando que com isso você está legal, pode tomar sorvete, pode comer bolo, pode ir à luta, Coca-Cola, zero, né? Essas coisas que as pessoas acreditam. Comer fruta, né? Que as pessoas acreditam que tudo bem, é natural, tô tomando, não, eu estou tomando aqui glifage e tal. E não é essa a realidade. E, de outro lado, nessa educação a gente precisa eu acho que teria de ser uma educação alimentar desde cedo. Nós estamos vendo um plano de saúde gigante, que é a Amil, desenvolvendo uma campanha de prevenção do diabetes infantil, da obesidade mórbida infantil, que é uma das causas maiores de diabetes para as crianças, junto com toda aquela patologia que você fala, Cláudia, de hereditariedade, consanguinidade, tudo isso, você tem a tendência a você desenvolver, porque engorda mesmo, vai engordando, vai engolindo tudo que é coisa que tem pelo caminho. E eu acho que deveria haver um cuidado maior por parte do Estado nesse tipo de ação. Por exemplo, a gente viu no começo desse ano, no final do ano passado, que a Anvisa determinou que a indústria de alimentos teria de reduzir a índices aceitáveis, questionável esse critério, a quantidade de sódio, porque isso faz mal realmente. E, no entanto, nós não vemos isso acontecer. Da mesma maneira, nós não vemos uma ação efetiva para, pelo menos, você explicar, assim como tem um anúncio de bebida, né, na televisão, que diz beba com moderação, dizer do anúncio do McDonald's, coma uma vez por semana só, né? Não abuse desse tipo de alimentação. Olha, essa alimentação, ela é prejudicial ao desenvolvimento infantil e do adolescente. Eu acho isso, eu queria que vocês mergulhassem nessa questão. Olha só, uma coisa importante é aprender a ler rótulos. Então, a população é carente até mesmo da leitura, porque muita gente tem essa dificuldade de entender o que está no rótulo. Então, o rótulo vem em letras minúsculas. Número 2 são realmente nomes, assim, completamente diferentes do habitual, do que a pessoa lê, né? Então, sódio é a quantidade de sal, naturalmente. E açúcar, às vezes, até parece lá açúcar invertido, a quantidade de adoçante, são vários nomes diferentes, edulcorantes diferentes. Mas, existe, sim, uma necessidade, essa é a semana para a gente fazer isso, para a vida saudável. O Dia Mundial do Diabetes, esse ano, é como você ter uma vida saudável. É um motivador, né? Por uma vida mais saudável. Então, o que você está fazendo para ter uma vida mais saudável? Praticando atividade física, diminuindo o açúcar na sua alimentação, a gordura, as frituras. Então, isso deveria passar na mídia, na minha opinião, nos anúncios, exatamente como você colocou, Golo, até a quantidade máxima que você pode chegar de um sanduíche desses de fast food, de comida rápida. Porque é tanto incentivo nesses alimentos tão bonitos, empacotados, e a pessoa não sabe o que está dentro do pacote. Quando o mais natural é um prato saudável, que é um prato colorido. Não é o prato ser colorido, gente. É o prato ter verduras, legumes, frango ou carne em quantidades proporcionais, que não seja frito, arroz, o feijão, que é uma das melhores alimentações. Vendo descolorido nesse sentido, porque o pessoal me diz assim lá no... Não, vamos então usar um prato colorido, né? Então o pessoal brinca muito com isso. E claro que isso é partir para uma alimentação saudável. Saber que todos os alimentos que a gente come se transformam em açúcar no nosso organismo. Tudo. Desde a fruta, que tem até a própria frutose, desde o arroz, o feijão, a própria carne, depois de digerido, da digestão, é transformado em açúcar. Então, não se pode comer tudo à vontade, nem, por exemplo, não está liberado o alimento dietético, porque é dietético para diabético. Não se pode tomar Coca Zero à vontade, porque ela é zero, porque não tem açúcar, porque tem adoçante, mas ela tem uma grande quantidade de sal, de sódio. Pois é, o sódio da Coca Zero é quase o dobro do sódio da Coca normal. Coca regular Coke, né, que eles chamam. E uma coisa até que você falou aí, Cláudia, que remete à pergunta que a Hortência, nosso ouvinte lá do Meia, apresentou aqui, ela quer saber qual é o melhor açúcar para o diabético, estévia, linha, qual que deve ser usado, qual que é menos prejudicial ou que é mais efetivo nesse controle. Na realidade chama-se adoçante, né? Que são edulcorantes. Não é açúcar. É, aí aquele açúcar light, açúcar menor e tal, não é recomendável. Então são os edulcorantes, o adoçante. Qualquer tipo de adoçante, ele pode ser utilizado pela pessoa desde que você vá trocando. Isso é uma das orientações que a gente costuma dar. Eu não sei se a Solange concorda com isso. E a sucralose, que faz parte dessa marca, que é a Linha, e tem, também tem da marca União, a sucralose, e tem de outra marca, que eu não me lembro qual é. Tem o fim da sucralose também, né? Eles são até, podem ser até utilizados na gestação, na gravidez. Então, eles têm uma abertura maior de estudos feitos em relativos a isso, né? Quer dizer, com relação a isso. Mas o que a gente recomenda é que a pessoa use e vá trocando o tipo de adoçante, porque senão ela vai ficar apenas dependente de um vicia, tipo. Vicia, que nem a insulina, né? Acaba viciado. Agora, a sucralose que você falou, como esses adoçantes mais sofisticados e menos nocivos, é muito mais caro. É proibitivo o preço desse. Não é? Quer dizer, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente volta à questão essencial, que é essa questão da educação. E a educação, mas é a coisa feita por uma política de Estado. Vamos tratar da alimentação pública com a seriedade que merece a alimentação pública, né? Isso é, existe uma relação, eu falei com você, Cláudia, a relação de cada real investido em saneamento básico significa uma economia posterior de R$4 em saúde pública, porque você tem o esgotamento sanitário devido, você tem tratamento de água devido, então isso economiza em futuras doenças. Nós deveríamos ter também essa relação com estabelecer essa relação com a alimentação. O que uma alimentação saudável, o investimento em campanhas pela alimentação saudável repercute financeiramente na saúde pública e na vida das pessoas, na qualidade de vida da população. A gente fica falando de expectativa de vida, cada vez maior a expectativa de vida, mas é tudo à base de remédio, não é? Quer dizer, a gente está vivendo mais, mas está vivendo mais quimicamente. Né? Ninguém vive naturalmente, isso, né? Então, não. Por isso o motivador até desse ano é tudo pro, o que você está fazendo para uma vida mais saudável. Então, qual é o comportamento que você pode começar a mudar na sua vida para uma vida mais saudável? Iniciar uma atividade física regular, começar um esporte, ir lá na sua praça e fazer aqueles aparelhos que tem para terceira idade, que servem, na minha opinião, para qualquer idade, que são aparelhos excelentes para fazer. Usar uma bicicleta na sua casa. Ao contrário dos assentos nos ônibus, né? E nos trens, né? Esses aparelhos servem para qualquer idade. Servem para qualquer idade. Embora as pessoas só usem mesmo os assentos dos ônibus. Então, agora eu quero saber comer mais verdura. Pois é, todo mundo conhece o que é verdura. Nessas providências aí que as pessoas podem tomar, eu incluiria é que as pessoas procurem os seus representantes políticos, seus vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, secretários de saúde, diretores de serviços públicos de saúde, para que eles sintam que existe uma demanda, porque nós ficamos na mão dessas pessoas e achamos que é uma dádiva essa distribuição de remédios. A tendência nossa é essa. Eu não sei, no seu tempo, quando você teve detectado diabetes, nem havia isso. Quer dizer, não havia distribuição gratuita de remédios em farmácia. Você não chegava. Não havia nenhuma distribuição gratuita. Não havia nada. Realmente, né? O que temos hoje em relação a isso é muito diferente. Agora, voltando ao que falou a respeito da educação, e principalmente como voluntário dessa associação Adila, dentro do Hospital da Lagoa, nós não fazemos parte do Hospital da Lagoa, porém temos uma salinha. Agora, o próprio Hospital da Lagoa não nos dá um apoio direto necessário em mandar eventuais diabéticos para serem orientados. O que eu vejo realmente é uma falta de educação para o diabético, seja ele rico, pobre, branco ou preto. Porque, inclusive, é uma doença ou uma disfunção que atinge indiscriminadamente. Indiscriminadamente, qualquer um. E uma coisa que eu acho, Solange, eu acho que você queria fazer uma observação. Solange está querendo livrar a cara do Hospital da Lagoa, porque parece que ela tem. Não, o que é um pedido, né? Realmente, eu acho que. Qualquer médico, seja ele de público ou privado, ele não tem tempo de explicar tudo. Então, aí podem entrar essas associações como a nossa. Sim. E realmente a esclarecer muita coisa. Tem muita gente que pensa que diabetes é só cortar o açúcar. Não é. E eu faço comparação, muitas vezes lá, comparando um pão francês, por exemplo, com 2 colheres de sopa de açúcar. São mais ou menos é mais ou menos a mesma quantidade de carboidrato. E a maior parte das pessoas não sabe disso. Não faz essa relação. Não faz essa relação. É, então, aquela história, é um aprendizado, exemplo, fácil. Aquela história, por exemplo, quantas calorias tem uma colher de maionese que a gente via na televisão? Aquilo é propaganda enganosa, aquilo é óbvio que você está assim, iludindo a pessoa, tanto quanto dizer que ela comprar um carro daquele ali, daquele modelo novo, ele vai ter uma mulher daquela, mulher que está lá dentro do carro, que ele vai ter um terno daquele que ele está usando dentro do carro. Quer dizer, é a mesma coisa. Eu princípio da publicidade enganosa. Solange, defenda o Hospital da Lagoa. Vai não, lá. É, exatamente. O que eu queria falar é o seguinte, nós estamos dentro do Hospital da Lagoa, mas a grande questão é isso. O médico, ele não tem tempo para fazer essa parte de educação do paciente, é claro. Isso pode ser feito por profissionais preparados. Às vezes o que falta é um entrosamento, é na verdade o conhecimento, direcionar mais os pacientes, mas também existe uma dificuldade por parte do paciente de aceitar. E o paciente não consegue entender o papel da educação. Ele quer ter a consulta, saber se está bem ou não, pegar o remédio, a insulina e ir embora. Ele quer medir a glicose e opa, hoje eu estou melhor do que estava semana passada ou do que estava ontem. É. Quando isso não é o parâmetro, então, não é por aí. Exatamente. Então a questão não é só educar o diabético, também mostrar aos médicos o papel que nós educadores fazemos. Isso é um pouco difícil. É. Apesar de ser uma coisa indispensável, eu acho que é pouco difundida. É, e é óbvio, na verdade é óbvio que o trabalho do leigo, principalmente do leigo que tem essa patologia, é um trabalho importante. Agora, eu queria voltar a um aspecto cultural, que eu acho que quando você fala, Solange, por exemplo, da pessoa, a pessoa não entende, a pessoa não compreende, porque isso é uma cultura realmente, né? Nós estamos falando de uma vida contemporânea urbana em que as pessoas ganham mal, trabalham muito, e as pessoas comem mal, e comem barato, e comem aqui rápido. E rápido, muito depressa, as pessoas compram. Você vê, você anda aqui pelo centro da cidade, você vê, e não só no Rio, São Paulo, todo lugar que tem grande cidade é isso. A promoção é um salgado com um refresco, R$4, ou R$5, esse tipo de coisa, e a pessoa almoça isso. Essa que é a principal refeição da metade do dia dessa pessoa. É óbvio que essa pessoa não está se cuidando, mas ela também não tem condições de se cuidar. De outro lado, Cláudia, que eu queria que você falasse também disso, é que a gente vê na Feira Livre, cara, a quantidade de coisas que se joga fora no final da feira, sabe? Eu fico, chega a doer, sabe? Você vê aquelas folhagens, aquelas coisas todas, legumes poderiam ser aproveitados. O Golo, eu acho que perfeito essa sua colocação e também o que a Solange falou de preparo da parte de educação. A Sociedade Brasileira de Diabetes, ela tem um departamento de educação e que a gente prepara os profissionais de saúde a nível Brasil. E para você ver, eu trabalho nesse projeto Educando Educadores em Diabetes já faz, desde o início dele, já tem mais de 8 anos, e a dificuldade que as pessoas têm de querer investir nisso. Então a gente conta com o apoio de laboratório para levar a nível Brasil todo esse projeto. No entanto, há um ano e meio atrás, a gente conseguiu apoio também da WDF para poder levar esse projeto para os estados mais distantes. Na Roraima, a Sociedade Brasileira de Diabetes, e a WDF chama-se World Diabetes Foundation. É um órgão internacional que apoia as pessoas e os trabalhos, os projetos feitos de educação. Só da gente falar isso aí, só pelo que a Cláudia está falando, você vê a dimensão. É, a dimensão do nosso trabalho. A importância que isso tem e que a gente não percebe no dia a dia, né? É, e aí a alimentação é uma das coisas que a gente mais trabalha. Tem a oficina da alimentação. Por quê? Porque o que são as verduras que todo mundo diz que pode comer mais? Você vai na feira e você vê, o Brasil é riquíssimo em verduras, não em todas as regiões. E a gente tem o privilégio na região sudeste, por por exemplo, na região sul, de ter acesso com preço barato. O alface, o agrião, o repolho, né? Na realidade, a couve-flor, que são produtos baratos, a selga, que as pessoas muitas não conhecem, brócolis, além disso, espinafre, tão conhecido, bertalha, que muita gente não conhece também, que é fácil acesso, que você não gosta. Tem coisas que você nem imagina, que são parte do grupo das verduras, que são chamadas vegetais A, que é o tomate, que apesar dele ser classificado como uma fruta, ele também pode ser comido em quantidade, a cebola, o palmito, né? Aliás, nenhuma fruta pode ser comida em quantidade. Na realidade, nenhuma. O tomate, faz parte do grupo dos vegetais A. Ele é fruta, então, né? Mas ele apesar de ser uma fluorescência, ele faz parte da salada. Ele pode ser comido à vontade, que a gente diz é em quantidades maiores, que ele não vai provocar um aumento da glicose. E o importante é que as verduras têm fibras. E os legumes? Os legumes, batata, gente, não é na realidade um legume. Batata é um substituto do arroz, ele é um tubérculo, pelo amor de Deus. Quando a pessoa diz que come batata como legume, eu fico até arrepiada. Por quê? E as batatas todas. Todas, né? Seja batata baroa, seja batata doce, seja inhame, seja cará, elas substituem o arroz. Então você tem que balancear entre um e outro. Legumes são a abóbora, abobrinha, cenoura, chuchu, berinjela, que na realidade pode ser classificado por alguns do grupo de vegetais, mas não é. Vagem, beterraba, pode comer beterraba? Pode, mas beterraba é doce. Não, beterraba é um legume. Cenoura, pode? Pode. Abóbora, pode? Pode. Mas a beterraba extrai-se até açúcar da beterraba. Não, mas é a beterraba branca, não é a nossa beterraba vermelha então, daqui do Brasil. Então explica aí, porque a TV preto e branco dá pra não ver a cor da beterraba, tem que explicar. Exato, a beterraba nossa, normal, ela é um legume, então ela pode ser acrescentada na refeição, inclusive feita crua, assim como a cenoura ralada. Sim, ela é ralada, muito mais ensalada, saudável, né? Mais rica em fibra. Então é muito gostoso. Não gosta de um jeito? Faz de outro. Faz um purê de abóbora. Faz em suco também, né? Faz em suco também. O famoso suco vivo, o suco verde barato. Você vai na feira, gente, na xepa da feira, porque eu vou na xepa da feira, tá? Então, na realidade, eu falo o que eu faço. E eu compro lá pacotinho de legume por um real. Até já cortado, se a pessoa tiver preguiça de cortar, de verdura, pelo amor de Deus. Quero fazer a ressalva aqui de que a Cláudia faz parte da elite, hein? Acabou de confessar que faz a feira na xepa. Tô brincando com você. Pura provocação, Cláudia. Liga não. Eu faço o que eu considero melhor pro meu bolso também, pra qualidade, entendeu? Eu queria que a Cristina dissesse pra gente, Cristina, você é tão nova, você tem 18 anos, você além do impacto de você perceber que você tem essa disfunção glandular grave, que é uma coisa incurável, que você vai conviver com isso o resto da sua vida, como é que isso funciona no seu meio social, na escola, entre os amigos? Não, tem que só dar licença, eu vou sair agora aqui que eu vou tomar minha injeção, entendeu? Como é que funciona isso aí? Você sofre discriminação, é tratada como, tadinha dela, olha como ela é branquinha, amarelinha, tadinha. Tem problema, ela tem problema, como é que é? Eu, no início, todo mundo ficava falando, nossa, você tá muito magra, não sei o quê, você é muito magrinha, vai comer. No trabalho, que eu trabalho como jovem aprendiz, me davam várias coisas pra eu comer, porque eu trabalho na cozinha de um hotel, eu trabalhava, né? Agora eu mudei de setor. E sempre me dando coisas pra comer, bolo, doce ainda por cima, só pra piorar a minha situação. Mas você sofre discriminação, ó. As pessoas te segregam, não andam com você, não chamam você. Ah, não vão chamar ela não, porque ela não pode ir na sorveteria, porque ela não vai no McDonald's, porque ela não pode ir não sei aonde, por causa disso, por causa daquilo. Tem isso? Agora não tanto, porque eu mesma, por exemplo, não sou muito de sair. Eu sempre gostei muito, foi de andar de bicicleta e tudo mais, só que depois que eu tive isso, eu não andei de bicicleta. Na única vez que eu andei de bicicleta, eu tive uma hipoglicemia, tive que descer de cima dela e comer um sorvete com a minha mãe lá. Mas agora eu não sei exatamente como fazer, porque eu ainda não me adaptei, então eu não saio muito. Você ainda está se adaptando a isso aí, né? Nos aniversários dos amigos, todo mundo vai para... Por exemplo, você não anda mais de bicicleta porque você tem medo de cair da bicicleta, se machucar, não, e demorar para cicatrizar, essas coisas? Não, eu até ando, só que porque eu, da primeira vez, que faz pouco tempo que eu andei, eu quase caí, porque eu fiquei tremendo, fiquei com a visão turva. Uhum. Ou melhor, você estava tendo uma hipoglicemia. É bom explicarmos aqui isso. É quando a glicose cai abaixo de 70. É. Se você tivesse feito o exame antes de fazer o exercício, provavelmente você teria descoberto que você já estava abaixo de 70, aí sim você teria comido alguma coisa com açúcar. Mas eu já tinha acabado de comer, quando eu acabei de comer, esperei uma horinha e depois... A dose de insulina que tem que ser ajustada ainda para você, Cristina. Na verdade, o Rodolfo, gostei dessa intervenção do Rodolfo, você viu? Abriu um consultório, doutor Rodolfo. Já viu a ação bem por isso, por experiência própria. Claro, já tive muitas hipoglicemias. O cara que tem 49 anos de estrada tem que saber, pode botar lá, doutor sem becha. Não é realmente uma sensação agradável, mas você acaba convivendo e aprendendo. É. E basicamente hoje, com a facilidade. Esses picos assim de glicemia do sangue são comuns? Não, não são ideais, mas para um diabético tipo 1, que nem a Mayra e eu, é mais comum que num diabético tipo 2. De repente você está com um nível de açúcar no sangue e cai. É isso, cai nunca abaixo... cai gratuitamente. Não, ele né? cai ou por causa do exercício, ou por causa do excesso de insulina, ou por a falta de comida. Jejum, né? Não, comi um pouco menos. O carboidrato ingerido não foi suficiente. Exato, comi um pouco menos do que o programado. Então, o que tá falta certo. É uma adaptação para ela da dieta, provavelmente da Cristina, da Mayra Cristina, e a dose de insulina, porque no início realmente é difícil ajustar. Muito bem, eu queria fazer uma rodada final. Eu ia até falar que era isso, exatamente. Solange vai entrar. Solange, agora 2 minutos para cada um para fazer a intervenção final, geral, dá um balanço aí geral, vende o teu peixe. É exatamente esse o papel da Dila, é entrar com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, para ela não ter que passar esse tipo de coisa para aprender. A outra coisa também que eu queria chamar a atenção é que a Dila não é feita só pro diabético, é feito para a família do diabético, porque muda tremendamente a vida, a mãe deixa de trabalhar, a avó deixa de tomar conta dos outros netos, é muito complicado, as escolas às vezes não entendem, acham que o aluno tem necessidade de sair da sala porque na verdade quer brincar. Então, essa outra face da Dila também é muito importante, preparar a sociedade, preparar a escola, preparar o trabalho e dar esse alento, digamos, à família, para que esteja preparado, para que consiga conviver com o problema do diabético sem ter que desestruturar a família inteira. Então, é nisso que nós intervirmos, não é só educar o paciente, é educar a família e a sociedade. Você pode dar o telefone da Dila? 31 da Lagoa. É na rua Jardim Botânico 501, subsolo, ao lado do polo dos pés diabéticos. E o telefone? 3111-5274. 3111-5274, anotou aí, né? Eu queria falar também que nós temos uma atividade na BBR em relação ao mês, ao Dia Internacional da Diabetes. No dia 26 de novembro, nós vamos estar na BBR fazendo exame de glicemia, dando orientação às pessoas. Não, a partir de 11 horas. Só dando um adendo em relação à Dila. Você vai entrar agora para falar os seus dois minutos. Perfeito, só um adendo. A doutora Solange, em relação ao horário, é de 9 ao meio-dia. Todo dia útil ao funcionamento da Dila. Que é um trabalho voluntário e que cada dia é um voluntário, sempre de 9 ao meio-dia. Legal. E o balanço que você faz do programa, o que você quer deixar de recado? Você quer te dar um. O que eu quero deixar é tirar um dos diabéticos aqui, né? É tirar um pouco esse tabu da diabetes. Eu acho realmente a diabetes uma coisa fácil. É mais uma questão desse quarto pé, foi falado aí, de educação, que é importante a família toda saber sobre essa disfunção. Uma vez esse conhecimento adquirido, o convívio diário passa a ser feito aprender a escovar dentes, feito aprender a andar. Todo mundo acaba aprendendo e não precisa da ajuda dos outros. É realmente uma coisa bastante fácil, e nesse ponto da educação é que nós podemos contribuir mais, principalmente para as pessoas carentes e que não têm oportunidade direta de aprendizado. Legal. Cristina, queria que você fizesse aí sua intervenção final aí, você aproveite para falar o que você quiser. Aproveita que é a primeira vez que você está aí nessa condição, hein? Eu queria só voltar ao ponto da farmácia popular, porque depois que isso aconteceu, é bem difícil de conseguir uma insulina para caneta, que é mais fácil de aplicar. Antes de eu fazer 18 anos, minha mãe que cuidava disso para mim. Ela teve que passou o dia inteiro rodando Copacabana e metade de Ipanema para tentar achar uma insulina para caneta, porque estava muito difícil. Ou o sistema caía, ou não faltava, ou só tinha uma, não tinha as duas. Aí isso é complicado, eu queria que ajudassem aí E o que você diria, ou você deixa de recado para as pessoas da sua faixa etária, especialmente meninos e meninas, rapazes e moças, adolescentes, que convivem com quem está diabético como você? Bom, eu só queria dizer que o primeiro passo para aceitar é que tem coisas fáceis nisso também, porque o lado bom é que você pode comer algumas coisinhas docinhas de vez em quando, só que não muito, né? Por causa do carboidrato. De vez em quando eu como alguns docinhos mesmo. Esse é o lado bom. E também tem que fazer isso pensando no seu futuro. Porque eu penso no meu futuro, porque eu tenho sonhos para realizar e eu não quero parar por aqui por causa que para comer. Legal. Você sabe que isso aí remete àquela lembrança do Rodolfo. Assim, quando chegou na reunião dos 50 anos da turma de formado lá, ele era o que estava em melhor condição de saúde. O resto era um bando de gente caindo aos pedaços lá. Inclusive, comentando aqui o que a Mayra falou, realmente o diabético bem equilibrado pode tudo. Inclusive, lá na ADIL, nós tivemos experiências de ajuda, de orientação a algumas diabéticas, que nem você, assim, que ficaram jovens diabéticas, e que há pouco tempo teve uma filhinha, parto normal, a filhinha normal. Tudo normal, né? Tudo certinho. Pode fazer tudo na vida. Legal. Diabético não tem nada que impeça. Quero fazer a última ressalva aqui, que é correção, né? Eu tô chamando você de Cristina o tempo todo, que eu li aqui escrito à mão Maria Cristina, mas não é, Mayra Cristina. É, Mayra Cristina. Agora que o Rodolfo falou é que caiu a ficha aqui. Pra terminar, Cláudia, você dá os endereços eletrônicos, o tio Julião e também a sociedade, vai lá. Eu queria deixar para vocês uma lembrança muito importante, que a gente trabalhar com diabetes é uma coisa que é contínua e você tem que ter muita motivação. Mas isso enche de alegria o nosso coração quando você tem ao lado uma sociedade forte que ajuda a treinar, a educar os pacientes e os profissionais de saúde, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes. Vocês podem estar acessando com as informações mais atualizadas e pelos melhores profissionais, que é o diabetes.org.br. E quem quiser também ter uma linguagem mais acessível e divertida, pode acessar o nosso site, que é o tiojulião.com.br. Tio Julião sem o tio. E dizer para todo mundo que disciplina é a quantidade de amor que cada um se dedica por dia. É uma frase do Rajneesh. E isso faz parte da nossa vida. Legal, o programa Tema Livre fica por aqui. Hoje nós já estamos de diabetes, que vai ter sexta-feira, é o Dia Mundial do Diabetes. E espero que tenha sido do agrado de vocês. Amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.